A Rádio Guaíba de Porto Alegre encerra aqui suas transmissões para voltar ao ar logo mais às 5 horas. Aos nossos ouvintes desejamos um bom repouso. Bom dia.